Olá, ouvintes! Bom dia, Antena Web! Sejam bem-vindos a mais uma edição deste nosso espaço radiofónico. O Bom Dia, Antena Web, que hoje tem a sua última emissão regular ao vivo. Elas, a partir de segunda-feira, serão gravadas. Amanhã não vai haver Bom Dia, Antena Web. Vamos ter... Enfim, é uma questão de ajustes, porque o Bom Dia, Antena Web não é um programa que dependa tanto da participação dos nossos ouvintes. Embora ela será sempre bem-vinda... Mas por motivos de agenda, pelo menos por enquanto, o Bom Dia Antena Web terá mesmo que ser gravado. Enfim, nós não escondemos isto dos ouvintes, não é? Nós sempre primamos pela sinceridade, não é agora, e pela transparência, não é agora que vamos mudar de estratégia. Mas enfim, isto para dizer então que o programa passará a ser gravado, pelo menos na maior parte das vezes. Mas hoje ainda é ao vivo, portanto, são 11 horas, 16 minutos, 17 minutos aliás. Sejam bem-vindos a um Bom Dia Antena Web, que como sabem agora tem mais música do que nas edições de segunda a sexta. Sábados e domingos ele terá mais música, será um programa mais de companhia. Mas enfim, importante mesmo é que os ouvintes possam esperar de nós um ótimo trabalho. E essa é a nossa prioridade, gravado ao vivo, que seja um trabalho bem feito. Amanhã então não vai haver programa, vai haver então hoje. E já iniciamos com a música de Amália Rodrigues. Os Amália hoje fizeram uma versão desta música. Mas eu vou trazer a versão original, chama-se Nome de Rua. E é cantada pela própria Amália Rodrigues. Ouvintes, tenham um bom dia com a Antena Web. Tema este de Amália Rodrigues. Vocês vão me desculpar, mas a minha voz hoje está bem pior do que ontem. Mas farei o melhor, aquilo que está ao meu alcance. Com todo o gosto. Porque, na verdade, eu gosto muito de estar com vocês. Sabem, também há uma coisa que eu gosto muito. É de chocolate. É, eu adoro chocolate. Por isso mesmo, vou trazer uma música chamada Chocolatando. E como diz a Manuela Azevedo, não é? Que é a vocalista dos Clã, sou xexé por chocolate. É aquilo que ela diz, não sei se é ou não, mas eu sou. Bem, mais ou menos. Vamos à música, ouvintes. Voltamos daqui a pouco. E eu espero então que apreciem esta nossa seleção musical. Daqui a pouco vamos ter música, mais uma sequência musical, a primeira sequência musical, que vai ter grandes recordações dos anos 90. Claro, de música portuguesa. Para já, do álbum Disco Voador, aí vem, Chocolatando. Não sou tão grande apetite, mas tenho voz assim. Entre o lanche e o jantar, entre a cama e a despensa, porque a voz do chocolate está sempre a chamar por mim. Sou xexé por chocolates, ulala, melhor que xixa. Ovinhos, línguas de gato, barras de 20 quilates. Viro logo um cachalote, nunca chega uma tablete. Para laricas de choque, não sou de grandes petiscos, como e não choro por mais. De bico como os pardais, mas não resisto ao apelo. Cheirinho a chocolate nas minhas fossas nasais. Sou xexé por chocolates, ulala, melhor que xixa. Ovinhos, línguas de gato, barras de 20 quilates. Viro logo cachalote, nunca chego a uma tablete. Para laricas de choque, ganda caixa com recheio, sem receio, boca cheia, bola baixa. Chocolatando-me encharco e de cacau não me farto. Sou xexé por chocolates, ulala, melhor que xixa. Ovinhos, línguas de gato, de 20 quilates. Viro logo o cachalote, nunca chego a uma tablete. Para laricas de chocolate, choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Choque, choque, chocolate. Sou xexé por chocolate, ulala, melhor que xixa. Viro logo cachalote, nunca chego a uma tablete. Sou xexé por chocolates, ulala, melhor que xixa. Viro logo cachalote, nunca chego a uma tablete. Sou xexé por chocolates, sou xexé por chocolates. Sou xexé por chocolates, sou xexé por chocolates. Olá, de volta ouvintes. Depois deste tema dos Clãs chamado Sou Xexé por Chocolate. Pois é, aliás, não se chama assim, chama-se Chocolatando. É assim que se chama a música. Bom, vamos ter aqui mais uma sequência musical que é, aliás, a primeira sequência musical e que eu espero que vocês gostem. É daquelas sequências que eu vou ter sempre muitas saudades. E porquê? Vou ter muitas saudades porque são grandes recordações para mim dos meus tempos de adolescente. E portanto, meus, também para muitos dos nossos ouvintes, serão tempos de adolescência. Eu recordo-me que tinha 12, 13, 14 anos quando ouvia estas músicas. E eu espero que vocês se lembrem delas, que as apreciem também, porque, bom, porque a lógica é que também gostem delas. Então vamos ter aqui 4 músicas, todas elas portuguesas, o que também é bom, todas elas portuguesas, porque a nossa música portuguesa tem tanta coisa boa que eu acho que vale sempre a pena ouvirmos estas melodias. Temos muito, muito para recordar no nosso, como é que se diz, cancioneiro português, não é? Bom, um cancioneiro há lá anos 90, mas não deixa de ser. Bom, posto isto, vamos então à nossa sequência de 4 músicas. Pedro e os Apóstolos, com No Meu Céu. Depois, os De Arrasar, com De Arrasar. Também os Anjos, com Perdoa-se, Peço Demais. E ainda a música do Santa Maria, chamada Eu Sei, Tu És. Vamos à música. Tenham um bom dia com a Antena Web. Ah, daqui a pouco temos a Guia dos Astros nesta edição do Bom Dia Antena Web. Até já! Então podes partir. www.antenaweb.info. Escolha um dos nossos canais e faça o download do nosso aplicativo para ter, como mínimo, 20 programas à sua imediata disposição. Agora, se quiser ter a nossa companhia, mesmo sem ter como pretensão um programa específico, tudo fica mais fácil. Visite e escute www.antenaweb.info. Antena Web, nós estamos aqui. Perdoa-se, peço demais. Teus olhos em mim são fatais. Perdoa-se, me quero dar. Quem mandou a tua luz me enfeitiçar? Queria dizer-te que estou a sofrer. De volta, ouvintes, depois destes 4 temas, o último dos quais dos Santa Maria, chamado então Eu Sei, Tu És. Vamos ficar agora com mais 4 temas. E um deles vai distanciar-se um bocadinho dos outros, porque eu criei aqui uma música que, e se calhar até consigo. Bom, mas antes temos a Guia dos Astros. Olha, exatamente, é mesmo esta. Não era esta que estava aqui prevista, mas vai ser mesmo esta. Ok. Bom, dizem-me que vamos ter agora aqui a Guia dos Astros. É um momento que já sabem que vai acontecendo também aos sábados, mesmo quando as emissões são gravadas, como é lógico. Então vamos ter aqui agora a primeira. Primeiro trecho, vamos chamar assim, das três. Dos 4 primeiros signos, todos pela Jane de Paula. É ela que vai ler estes signos. E eu então espero que os ouvintes possam apreciar então este momento também dos signos. Para quem gosta disto, isto é uma relíquia. Hein? Depois temos aqui 4 músicas e são elas, por esta ordem, Despe e Siga, com a música Surf em Portugal. Logo depois vamos ficar com a música dos Sitiados, A Vida de Marinheiro. Também ouvimos O Jorge Morreu, música dos UHF. E depois vamos ficar com Pagar para Ver, a música do Paulo Gonzo. E eu volto daqui a um bocadinho para mais uma sequência musical. Hoje então só com música portuguesa, quando são 11 horas 56 minutos. Então agora, Guia dos Astros. Olá pessoal, hoje é sábado, né? Nós já estamos no clima de final de semana. Guia dos Astros vem aí com dicas para você de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer. Áries, de 21 de março a 20 de abril. Arianos, bom dia. Não adianta fugir de si mesma, né? O jeito é encarar de uma vez por todas todos os seus medos, pois só assim poderá superá-los. No amor, é hora de aprofundar mais a relação. Histórias bobinhas ou superficiais não vão mais te satisfazer. Nas amizades, o momento é de novidades. Touro, de 21 de abril a 20 de maio. Taurianos, seu maior aliado neste período será o bom humor. Aproveite para conquistar aliados em todos os setores, no trabalho, nas amizades e até mesmo no romance. Ah, no amor, sua determinação será importante para obter as conquistas que espera neste período. Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho. Geminianos, período positivo no trabalho, seus relacionamentos agora se beneficiam de uma visão menos preconceituosa da sua parte e uma melhor disposição para tornar suas relações mais prazerosas. A dois, os momentos que dedicar a eles serão proveitosos. Câncer, de 21 de junho a 22 de julho. Câncer, cuidado com promessas não cumpridas e mentiras para não acabar se metendo em confusão no trabalho. Algumas situações envolvendo pessoas próximas mexem com suas emoções. O cenário astral enfatiza as insatisfações que você vem vivendo em sua rotina. Acabe com isso, canceriano. É isso aí, pessoal. Aguenta só um pouquinho e a gente volta já. Guia dos Astros. Guia dos Astros com Jane de Paula. Somos a nação mais banhada, abençoada pelo mar. Quilómetros de sol e praia, ninguém nos pode tirar. Já não vivemos no passado, as províncias são tremendas. Assassinamos o fado, enlouquecemos as garinas. Somos surfistas do inferno, I'm

sem regatear. Se quer os sacrifícios, é nada sobrar de mim. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem queres fazer floresta e enganos, meu falso cristal. Te hei de ver, talvez, vendida. Ouvintes, não, o programa não terminou. Foi um lapso da minha parte, peço desculpa. E com isto cortei a música do Paulo Gonzo, que, bom, como já tinha passado a maior parte, enfim, vamos deixar ficar por aqui, mas é lá de passar, mais lá para a frente, lá para o final desta edição, vai passar novamente e inteira. Para já, temos a segunda parte aqui dos Astros. E eu até vos digo, eu não corto, eu não passo novamente a música, porque basicamente, bom, já vamos com 12 horas e 2 minutos. Segunda parte aqui dos Astros, e depois vamos ficar com músicas de Anabela, A Rua dos Meus Ciúmes, um fado de Amália Rodrigues. Depois, Dá-me os Teus Olhos, de Joana Pessoa, do álbum Fluir. Ainda para ver também os Quinta do Bill, com o tema Se Te Amo. Agora fugi-me aqui o nome do álbum, mas já vos vou dizer. E também a música de Da Aula dos Namorados, Loucos de Lisboa. Aqui a versão de estúdio. Já que tenho a oportunidade de dizer-vos que esta música dos Quinta do Bill, o álbum é, aqui neste caso, é do Best Of, que eles lançaram em 1999. É deste álbum que estreia esta faixa, Se Te Amo. Mas antes temos aqui dos Astros com a Jenny de Paula. Já estamos de volta e agora a gente vem aí com Leão. Olha só, leoninos. Leão, de 23 de julho a 22 de agosto. Coloque sua capacidade para funcionar no trabalho. O sucesso das suas iniciativas depende agora apenas de você mesmo. O período também é positivo para o aprendizado. Afetivamente, a sinceridade será a melhor de todas as respostas para os seus questionamentos. Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro. Virgem, seus maiores inimigos neste período são seus excesso de otimismo e a sua ambição. Procure ser mais realista e dê um passo de cada vez para que as frustrações não estraguem seus planos. Afetivamente, deixe de lado pequenos detalhes e curta mais o seu relacionamento. Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro. Librianos, lutar contra as próprias limitações em todos os setores da sua vida é essencial no dia de hoje. Não espere pela ajuda alheia para atingir os seus objetivos, nem para conquistar o seu espaço no trabalho. A dois, não deixe que as decepções diminuam o seu ânimo hoje. Escorpião, de 23 de outubro a 22 de novembro. Escorpião, o universo está tomando decisões por você. Muitos dos caminhos que você vai percorrer no trabalho no próximo período independem de suas decisões. Sua vida financeira pede uma atenção especial. Afetivamente, procure ser flexível para resolver situações complicadas. É isso aí, pessoal. Olha só, a gente daqui a pouquinho tá de volta falando para você de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Guia dos Astros, volta já! Guia dos Astros, com Jane de Paula. Está sintonizado na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. De Deus, eu não.

do sistema operativo móvel, o Android M Release. Não sendo certo ainda a que doce se refere a letra M, as novidades visuais não são muitas e o material design continua a ser a norma do software. Mas existem várias novidades interessantes e que a tecnológica empresa de tecnologia Mountain View já mostrou na sua Conferência Mundial de Programadores. Se quer ficar a conhecer melhor a próxima versão do Android, navegue pelas imagens da fotogaleria, pois a versão final do Android M só ficará disponível no terceiro trimestre de 2015. Até amanhã. Ecrã digital. De forma livre e descontraída, vamos lançar pistas das máquinas que rodeiam as vidas de milhões de humanos. Uma produção Alternativa Rádio. Aqui na sua rádio, perto de si. Pois é, na sua rádio, perto de si. Hoje, neste sábado, dia 23 de abril de 2016, vamos ter, mais logo à noite, Sporting União da Madeira e Académica de Coimbra Futebol Clube do Porto. São dois jogos que são muito diferentes. Um é o lutar pelo título, outro é o lutar pelo orgulho ferido de um clube que teve um registro muito, muito descendente nesta segunda volta do Campeonato Português de Futebol. O Porto já não luta pelo título. Bem, na verdade, matematicamente ainda é possível. O Futebol Clube do Porto está a 10 pontos. Aliás, peço desculpa. 12 pontos do Sporting Benfica e a 10 do Futebol Clube do Porto, do Sporting Clube de Portugal. Mas, colocando a hipótese do Porto ganhar os próximos 4 jogos e Benfica e Sporting perderem-nos, o que seria algo extremamente raro e inédito, mas colocando essa hipótese, o Porto ainda teria hipótese de ser campeão, já que em vantagem com o Sporting Benfica está em confronto direto com o Sporting Benfica, está em vantagem direta, uma vez que ganhou nas duas voltas do campeonato. Para todos os efeitos, isto deve deixar de acontecer já hoje, porque se a equipa do Sporting de Portugal vencer, na melhor das hipóteses, o Porto permanecerá a 10 pontos do Sporting Clube de Portugal. Ora, ficando apenas 9 por disputar, o Porto só poderá lutar, aliás, já nem sequer poderá lutar pelo segundo lugar. Mas isto são contas e mais contas que se vão fazer hoje. Amanhã as contas são outras e aí nem a próxima jornada resolve tudo. A não ser, claro, que o Sporting hoje deslize. Mas pouco provável, para todos os efeitos, também era pouco provável e aconteceu na primeira volta do campeonato. Agora, Guia dos Astros, a terceira e última parte com a Jane de Paula. E daqui a pouco, mais uma sequência musical. Alô, ouvinte, confira agora. Guia dos Astros. Opa, já estamos de volta falando pra você de Sagitário, olha só. Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro. Não se envolva em problemas alheios e aproveite bem os bons ventos que sopram ao seu favor, sagitarianos. Ouça os conselhos de pessoas mais experientes, mas não deixe de lado seus interesses. Momento delicado para as questões familiares. Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro. Capricórnio, você está com os nervos à flor da pele, não? É isso aí, precisa se controlar para não provocar conflitos que vão lhe prejudicar na sua carreira profissional. Haja com calma, porque nem tudo o que você planeja vai sair do jeito que você pensou. No romance, mudanças à vista, capricornianos. Aquário, de 21 de janeiro a 19 de fevereiro. Aquário, cuidado com o que diz hoje no ambiente de trabalho para não acabar se arrependendo mais tarde e aposte suas energias no contato com pessoas mais jovens, pois é aí que você vai viver os melhores momentos hoje. Afetivamente, seja fiel aos seus sentimentos. Peixes,

triste despedida, será triste despedida, vai sentir muita tristeza. E a hora da partida, e a hora da partida, será triste com certeza. Mas estará no pensamento que isso é coisa do momento, isso é coisa que acontece. Esse amor é tua sina, esse amor nunca termina, esse amor nunca se esquece. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Os programas da Antena Web estão disponíveis para os ouvintes através de live stream ou para livre download. Mas há muito mais a acontecer nas redes sociais onde a Antena Web está. Temos Twitter em twitter.com/radioantenaweb e páginas e grupos na rede social Facebook. Siga-nos, acompanhe-nos e fique a par do que acontece ao minuto no grupo Antena Web. Antena Web, nós estamos aqui. É ele, Nicolau Breiner, um pouco mais. Quero com mais moldar novo mundo imaginado e pôr um ramo de estrelas no nosso céu inventado. Quero uma árvore de ideais, sombra da vida para nós. Pouco mais, pouco mais. Quero uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais, pouco mais. Quero o ar para moldar, o mar de prata lavrada, onde o meu barco de remos deixa uma estrada marcada. Quero encontrar outro cais onde o meu barco atracar. Pouco mais quero uma palavra, uma só palavra. Pouco mais, pouco mais. Com uma réstia de vento, roubar teus olhos à noite, trevas do teu sentimento. Quero os teus beijos banais, que só me dás, por favor. Pouco mais, pouco mais. Quero uma palavra, uma só palavra. Quero essa palavra. Calma, calma, Maria Alice. Não é agora. Onde é que esta música já ia? Não é agora, Maria Alice. É daqui a um bocadinho. Pois é, ouvintes, chegamos ao final da nossa emissão. É tempo de me despedir dos nossos ouvintes. Vamos finalizar a edição de hoje do nosso Bom Dia Antena Web. Já é boa tarde. Vamos acabar com três temas. O primeiro já ouviram, já ia começar aqui, que é a Maria Alice, dos Virgem Suta. Música animada para finalizar a nossa emissão. Depois vamos ficar com música do Paulo Gonzo. Eu prometi que ela ia tocar ainda hoje, dado que eu sem querer a cortei. Vamos acabar, vamos ficar nesta edição com pagar para ver. E depois a música dos Santos e Pecadores, chama-se Faz-me Voar. Assim finalizamos esta edição do nosso Bom Dia Antena Web. Eu, Carlos Bonaparte, fico por aqui. A todos desejo a continuação de uma ótima tarde. Mais daqui a pouco, às 16 horas, conversas aleatórias. Comigo, com Nuno Miguel e com Joaquim Pereira. Um forte abraço a todos os ouvintes. Até à próxima segunda-feira para mais um Bom Dia Antena Web. Forte abraço a todos. Até lá. Só com os seus gatos, não tem família para lhe fazer companhia. Mora no 7º andar, no bairro do Ultramar, casa comprada com herança de uma tia. Maria Alice ficou órfã muito nova, criou o pulso dois irmãos de terra idade. Não soube o que é ser criança, nunca teve esperança, até que um dia a vida mostra-lhe a cidade. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, e oh, ai, mas rafeira é um seguro de roer e Alice fez-se mulher. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, e oh, ai, mas rafeira é um seguro de roer e Alice fez-se mulher. Maria Alice enveredou pelas limpezas e nem nas folgas se livrava do trabalho. Por mais que ela se esforçasse e mais dinheiro ganhasse, o fim do mês era problema sem amanho. Maria Alice aliciada por madames que garantiram dar-lhe vida bem melhor, largou vassouras e paz e a vida triste para trás, e em pouco tempo era amante de um doutor. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, e oh, ai, mas rafeira é um seguro de roer e Alice fez-se mulher. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, e oh, ai, mas rafeira é um seguro de roer e Alice fez-se mulher. E um belo dia, já fartinha da má vida, desejosa de parar com a folia, fintou o doutor bem moço e sem baixar o pescoço, pelo assumir a relação de que fugia. Nesse momento o mundo escancarou-lhe as portas, ela sedenta fez de tudo o que queria. Mas o destino, a má sorte, mudaram de novo o norte, e o seu doutor partiu sem avisar um dia. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, e oh, ai, mas rafeira é um seguro de roer e Alice fez-se mulher. Oh, e oh, ai, a vida foi-lhe madrasto, ui, oh, e oh, ai, só por ser de fraca casta, ai, ai, oh, e oh, ai, mas rafeira é um seguro de roer e Alice fez-se mulher. Ainda te hei de ver, talvez vendida a uma ninharia qualquer, e desaparecer, talvez perdida, já sem nada a perder. Mar cinzento e sombrio, pelas vagas destruída, essa proa altiva. Num mar de sonhos vazio, de ti própria fugitiva, sem história, sozinha e esquecida. Pagar para ver quem atrás dos panos se esconde afinal. Quem desce para ser floresta e enganos, meu falso cristal. Deitava a perder os mais sagrados vícios, tornava-me santo, enfim, sem regatear, se